Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo. A gente vai fazer uma arguição dessa primeira parte do texto, certo? Olha, uma arguição é uma coisa que é bastante personalizada. O que eu vou tentar fazer aqui é uma arguição generalista, mas o ideal é que você entre em contato com a gente para que a gente possa ver qual é o vocabulário mais apropriado para você, o que lhe põe mais dificuldade, para que a gente faça uma arguição personalizada. Que é como ela deve ser feita. A questão que eu vou fazer aqui é generalista. É importante que você responda em voz alta, então solte sua língua. Aqui a gente está em casa, nos linguarudos, e use as pausas para pronunciar e repetir, para responder e depois repetir. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Como se diz responder uma pergunta em francês? Répondre à une question. Répondre à une question. Como se diz? Responder a uma pergunta difícil. Répondre à une question difficile. Répondre à une question difficile. Como se diz conselhos para responder uma pergunta difícil? Des conseils pour répondre à une question difficile. Des conseils pour répondre à une question difficile. Como se diz o melhor candidato? Le meilleur candidat. Le meilleur candidat, le meilleur candidat. Como se diz o melhor candidato para o cargo? Le meilleur candidat pour le poste. Le meilleur candidat pour le poste. Como se diz fazer uma pergunta? Poser une question. Como se diz certos entrevistadores? Certains intervieweurs. Certains intervieweurs. Certains intervieweurs. Como se diz, certos entrevistadores podem fazer uma pergunta difícil. Certains intervieweurs peuvent poser une question difficile. Certains intervieweurs peuvent poser une question difficile. Certains intervieweurs peuvent poser une question difficile. Bem, é isso aí. Eu espero ter ajudado você. Não desista. Faça essa arguição quantas vezes você precisar. E se tiver dificuldades, entre em contato com a gente.